bem-vindo a mais um podcast do Lemaf. Pessoal, bem-vindo ao nosso nono podcast. Estamos aqui com... Dalbert. Wender. É importante salientar, antes de continuar aí, que o Wender é o Beraldo. Sim. É um detalhe importante. Você é o bichão mesmo, Beraldo. Paulo. Ronaldo. Pedro. Amanda. Vitor da Infraestrutura. Vamos falar aqui sobre suporte. Qual a diferença entre o suporte e o suporte? Porque muita gente, principalmente de fora, vem e acha que todo suporte é igual, né? Então, como é que vocês caracterizam o trabalho de vocês? Que tipo de suporte é esse? Bom, tem várias maneiras, né, de prestação de suporte. Eu, pelo menos, já trabalhei com duas, né? Que antigamente eu trabalhava na outra empresa com clientes ali fazendo atendimento... Em primeiro nível? É, né, e assim, em contato direto com eles, né? No atendimento online e tudo mais. E aqui, não, aqui a gente tem... Aqui no Lemaf a gente trabalha com amantes, né? Então você não tem a mesma urgência ali de ter uma pessoa esperando você resolver o problema dela ali em contato direto com você. Você tem... assim, pontos positivos e negativos nos dois jeitos. Um ponto positivo que eu vejo do Mantis ali é justamente você não ter essa pressão, mas você tem um ponto negativo que às vezes você quer resolver uma coisa ali rápido, tem que dar retorno, aí você tem que esperar a pessoa ver que você deu retorno e até... aí demora um pouco mais, né? Mas são basicamente essas duas visões que eu tenho. Você é um bichão mesmo, liberal. É, um ponto que eu vejo também que é divergente entre o suporte online, que eu trabalhei na mesma empresa que o Ender aqui, e o Mantis, é que quando o cara vai redigir um Mantis, ele pensa um pouco mais pra escrever, pensa um pouco mais pra abrir o Mantis. No suporte online, o nego entra pra falar qualquer merda. Qualquer coisa, o cara tá clicando lá, tá fácil. A gente tava lá disponível durante todo o horário comercial, então a gente tinha que tirar dúvidas das mais cabulosas possíveis. E até aconteceu o fato aquela vez também, né? Que o cara confundiu a janela do Messenger com a janela do chat do suporte. Isso é complicado. Em um ponto, um rapaz estava cantando uma moça na janela do Messenger. E acabou cantando um colega nosso. Chegou realmente a acontecer isso. Aconteceu, pô. Aconteceu com um parceiro nosso aí. O cara lá de Arapiraca. Mas não podemos dizer que a empresa que a gente trabalhava, senão o povo vai saber quem é. Sim, foi curioso que, misteriosamente, apareceu pra gente lá. O usuário finalizou. E aí depois ele voltou assim, opa, minha net caiu. Só que a gente tava logado na máquina dele. E o atendimento tem histórico, né? O acesso remoto, que é uma coisa que a gente não faz aqui, ele é uma ferramenta que, pra gente, a gente julga muito importante, mas trabalhar como suporte aqui no Lemaf, pelo menos pra mim, que tô início de carreira, né, formei tem 2 anos agora, é uma escola sem tamanho. Tanto é que quando o Ender abriu a vaga aqui, eu falei pro Ender, vamos lá, você tá estudando mesmo, vamos lá pra você aprender, que você vai aprender muito. E aprende muito, abre a cabeça demais. A gente tem possibilidade de ter contato com diversas áreas do produto, né? Praticamente todas, né? A gente está em contato direto com o pessoal da infra, com o pessoal de negócio, com os desenvolvedores, com os testers e com o banco direto, né? Então é uma escola sem tamanho. E sobre isso que você falou também, que tu disse essa diferenciação do suporte, só que a gente tem pelo menos 3 níveis de suporte, né? De trabalho. Teria o pessoal do nível 1 lá, que é o contato direto com o cliente, eu ali que tô meio que de nível 2, resolvendo as questões mais simples ali, e o nível 3 é quando você apertou o nível. Você é um bichão mesmo, liberal. No calor do momento, não existe divisão, não. O que der pra fazer tem que ser feito, né? Fazer uma pergunta. Vocês contaram que na empresa antiga teve esse caso do suporte engraçado, que o cara paquerou alguém lá. Aqui, no Mantis, já aconteceu algum caso engraçado? Engraçado comigo, não. Já aconteceu de eu fechar um Mantis e depois o usuário me mandar um e-mail um pouco mal educado. Pessoal, né? Eu... obviamente ignorei, porque tô nem aí pra ele. Mas aconteceu isso. Agora, assim, o fato do Mantis ele parecer ser totalmente registrado, né? Pro usuário parece que é uma plataforma que tá ali, gravação de história, que todo mundo tá vendo. Acho que ele, até a redação dos problemas, ela é mais bem feita. Então, acho que não tem muito esse problema. Também não tive nada, nenhum episódio desse tipo ainda não. Assim, pelo menos no Mantis é tudo bastante formal, né? Agora, de vez em quando chega alguém chamando a gente no Rocket ali, é. Uma prosinha ou outra, acontecendo. É. Inclusive, se ligar no telefone da empresa antiga, deixar o número depois aí, pra quem quiser ouvir o Beraldo, estiver sozinho à noite, quiser ouvir o Beraldo aí, no momento de solidão, quem atende o telefone do ramal da empresa antiga é o Beraldo. Beraldo salvou as veludas. Simula o atendimento aí pra nós, velho. O que você vai ouvir lá? Se você pegasse pro Lemaf. É, o que eu ouviria? Trim, trim, trim. Olá, bem-vindo ao Lemaf. Para falar com o Dalbert, diz que 1. Para falar com o Beraldo, diz que 2. Isso é verdade, pô, tá lá. Tá até hoje lá. Por isso que foi contratado. É, foi exatamente. Por isso que corre aí alguém comprar ideia. A pessoa perguntou, quando eu cheguei aqui, perguntou assim: cadê seu currículo? Não, liga nesse número aqui. Não teve nem entrevista, não. Ele ia mandar pra 94, mas caiu aqui o currículo, né? Você, Dalbert, depois que passou para DBA, você sente que a sua atribuição como suporte, você ainda dá muito apoio ao Beraldo, provavelmente esse novato que vai entrar aí, para ajudar a equipe de suporte e tudo mais. Então, você hoje, com essa nova atribuição de banco de dados, você percebe, você sente que tem agregado bastante também dentro da área de suporte? Eu acho que os problemas acabam, referentes ao banco de dados, acabam indo para você, provavelmente. Ali o primeiro combate, né? Depois que passa, se não é uma dúvida, e geralmente não é, o primeiro combate é o banco, né? A gente vai no banco e vê o que dá pra fazer e analisa a aplicação. Se for uma coisa ali que é um problema pontual, a gente ataca no banco, tanto eu quanto o Ender, da mesma maneira. E o Saulo também tá aqui e acaba fazendo intervenções em favor da manutenção, né? É um procedimento comum, né? Acho que chega um certo ponto que a gente não encontra nem divisão mais no trabalho, né? Além de... Adicionando o que o Doc já tinha comentado, de pessoa do suporte acabar aprendendo muito sobre vários aspectos de vários produtos, isso veio ajudar bastante também, principalmente a mim, que tem pouco mais de um ano de empresa, e o Doc no suporte conhece muita regra de negócio, por isso ter resolvido vários mandes. Então, ele está há pouco tempo como DBA, mas ele tem muito conhecimento, que às vezes eu recorro a ele para entender, oh, esse aqui salva em qual tabela, esse aqui... Como que é esse processo? Isso aqui é um job? Então, acho que uma coisa complementa bem a outra. Ele veio agregar muito para o time de DBAs por conhecer muito dos produtos. Então, acho que foi excelente essa questão. E agora ele ajuda tanto o Veraldo no suporte quanto a mim com o DBA. Acho que para as duas áreas está sendo excelente. Obrigado, amigo. Pensa que seria essencial aqui, talvez fosse o Michael, porque o Michael realmente roubou bastante tempo do suporte. Ah, né, o Michael, tá louco. Se não tivesse a info aí, a maioria dos problemas acaba chegando em vocês. Obrigado, só. No final das contas, se tem um bug, tem que fazer um deploy, tá a infra lá. Tem problemas, vocês estão dando suporte ao suporte. Né? Eu acho, inclusive, que é um time muito pequeno e faz muito com a quantidade de recursos que tem. Na verdade, o que a gente sempre vê é que chega o Mantis pro Barrett. Aí passa, antes de passar para o banco, muitas vezes vem para a gente para ver se não tem nenhuma intervenção a ser feita na infra e depois vai para o banco. Não foi para o banco não resolveu. E aí? Aí vai para os devs, aí a Amanda resolve. Existe também o bordão clássico, né? Do suporte entrando na infra, né? Que é: fudeu tudo no Pará! É, você vai ser um jeito de explicar essa história. Dá pra repetir umas 6 vezes esse bordão, né? E sai da sala. Obrigado, amigo. Na atual conjuntura do Lemaf, onde o pessoal do banco está espalhado entre as squads, já foi conversado com vocês alguma proposta parecida de espalhar o pessoal do suporte entre as equipes, alguma coisa do tipo? Então, existe pelo que eu sei, assim, em cada tribo, uma pessoa alocada para o suporte, né? Tem o Pinguela, né? Trabalha com ponto de função. As outras tribos, eu não sei como está funcionando, não. Dessa maneira, assim, para suporte, fica uma coisa muito, muito abstrata. Né? É. A gente sabe que suporte hoje mesmo, a atribuição, de fato, está basicamente entre você e o Beraldo, né? É, ali no nome da rede. Assim. Mas a gente vê que o suporte ele se estende muito mais do que a vocês dois, se a gente pegar no contexto geral, tá, ah, Pinguela, tá, tá o Michael, tá eu, tá Pedro, tá o pessoal que faz o suporte para sistema legado. É, né? A sustentação, né, dos sistemas que estão aí no ar, então, em produção. E homologação e teste também. Qual seria o nome correto para analista de suporte? Eu considero hoje, eu acho que talvez o que a gente faz aqui é mais tipo a sustentação mesmo, uma equipe de sustentação, porque a gente está o tempo todo monitorando o voo, né? E às vezes consertando o avião caindo. A gente passa muito, às vezes, até recentemente tem uma pessoa que conheci no mestrado, ela deixou o suporte na empresa que ela trabalhava, agora começou o mestrado, e eu perguntei para ela se ela não queria vir trabalhar aqui no suporte. Ela falou, não quero trabalhar com suporte, mas não, suporte é muito ruim. Mas a ideia que ela fazia do suporte era o que ela fazia lá, que era mais ou menos o que eu e o Ender a gente fazia antes. É o nível 1. É o nível 1, tirar dúvida do usuário, às vezes forçar o processamento de um arquivo ali, né? Mas hoje a gente trabalha, o trabalho que a gente faz aqui é bem diferente. É operação, é sustentação, manutenção, suporte, né? De maneira geral, né? Para ser mais abrangente, né? Então, nesse cenário, esse nível 1, nível 2, nível 3, geralmente a gente vê do ITIL, né? Isso, ele tem essa a definição. Ideia tá lá, né? A ideia tá equipe lá. De sustentação, então, no caso, não entraria nesses níveis. Eu não sei. Uma coisa diferente, é. Aparentemente, né? É, lá na tribo convencionou-se que nível 1 seria dúvida, né? Depois que chega de erro. Nível 2, assim, se a gente necessitar abrir o banco para fazer uma consulta ou para fazer qualquer outro procedimento no banco, seria o nível 2. E a partir do momento que necessitasse de um deploy, seria o nível 3. Foi esse tipo de convenção que chegou lá na tribo. Mas assim, eu imagino que tribos que não tenham funcionários alocados diretamente para essa função, todo mundo faz tudo, né? O PO acaba dando o primeiro combate ali, daí leva o problema para um dev, para um DBA. E é o que acontece também. Mesmo a gente alocado para isso lá na carreta, a gente conta muito com o apoio de todo mundo que está lá, né? Às vezes um projeto novo, né? Igual o PRA, a gente está sempre lá enchendo o saco da Amanda lá, no final do Matheus. Essa palavra não tem que pôr. Mas a gente sempre trabalha ali, isso é uma coisa que nesses 18 meses que eu tô por aqui, é uma coisa que eu tenho muito para agradecer, que porra, todo mundo parceiro demais, não tem, parece que, por mais que a gente brinque às vezes que as coisas são pop, né, mas não existe problema de outra pessoa aqui, todo mundo tá ali, o que puder ajudar, sempre ajuda, não tem isso, não tem essa conversa aqui não, pelo menos eu nunca senti ninguém falando assim, não, se vira aí, resolve, porque isso não é problema meu, todo mundo, falta pegar na mão, quando tá começando, quando você não sabe, falta pegar na mão pra ajudar, isso é muito bacana. Você também meio que salvou na vida da pessoa quando a pessoa está desesperada. Lembra de algumas pessoas, por exemplo, na carreta, que estava vindo a tela, vendo o erro, um desespero retado, aí você chegou por trás e falou assim, ué, você está tentando resolver o problema que é meu? É, não, é porque acontece, né? A atribuição, né? Às vezes eu falo, até falo assim, não, se eu for ficar ouvindo cliente, vai ficar por conta de ouvir cliente, não vai trabalhar mais. Fala para abrir antes, que é o canal correto, né? A gente não trabalha com telefone. Fala para abrir antes e deixa que a gente se vira lá. Se a gente precisar, a gente pede intervenção, né? Porque eu acredito que, pô, você chega, você é, por exemplo, uma figura que tem contato com o cliente, não necessariamente pelo, mas o cliente chega por você e relata um problema, você resolve para ele de maneira rápida. Não que não tenha que ser resolvido de maneira rápida, mas você chega e resolve para ele, ele vai parar de usar a ferramenta que tem, que é o Mantis, e vai começar a procurar diretamente essa pessoa, porque, pô, essa pessoa resolve, então, bom, vou procurar ela. Daí acaba que você tem um trabalho e não consegue desempenhar bem seu trabalho porque está ouvindo outras pessoas falarem. Acaba criando um mau hábito. É, um mau hábito. É, e não só isso, né? Se você não tem um registro desses problemas... Com certeza. Né? Que é muito importante para o PO fazer esse trabalho de mapear quais os principais problemas do produto para ver o que precisa evoluir no produto, corrigir. Você está sempre resolvendo, mas não tem nada mapeado. Não adianta. Você perde um monte de insumos ali para... Para ver onde tem que investir, tem que melhorar o quê na aplicação, para parar de ter esses erros recorrentes. Então, acho que esses processos bem definidos ajudam muito a empresa a amadurecer. E o papel de vocês é muito importante, mas eu acho que, assim, é a questão de perfil também. onde eu trabalhava, quando sempre o suporte era feito pelo time de desenvolvimento, aí vieram com a ideia, vamos criar time de sustentação. Ninguém queria ir para sustentação, porque é resolver problema. Tem gente que quer ter o perfil só de mexer com coisa nova, desenvolver, tudo ali, sem ter que depois resolver os problemas que aquela aplicação vai ter hora que entrar na mão do cliente. Que só vai dar problema se tiver na mão do cliente. Né? A pessoa vai desenvolver, vai fazer o máximo de testes, mas o usuário vai dar um jeito de achar alguma coisa que não foi testada. Então, precisa ter esse perfil de gostar de resolver problema. E é curva de rio, né? Só chega coisa que... já passou por dois ou três crivos antes de cair lá em produção, né? Passou o crivo do teste da homologação e pelo crivo do próprio desenvolvedor que fez ali, né? E nem todo cliente tem a paciência ou o entendimento de que erros acontecem, que tem gente que vai responder mal, igual tá respondendo por e-mail, não vai saber entender. Não vai homologar direito também, que é algo também. Que acontece muito. E é uma coisa assim que, se quem tá na ponta da lança ali faz o trabalho mal feito, todo trabalho feito anteriormente perde sentido, né? Se a gente... Não aqui, porque aqui envolve contratos e tudo mais, são clientes, assim, pulverizados, né? Mas na empresa que a gente trabalhava antes, a gente vendia um software que era instalado local na máquina do cliente. Então, aquela pessoa era cliente da empresa e só. Se em algum ponto a gente chegava lá e estourava com o cara e ficava bravo, ou dava alguma resposta atravessada, a empresa perdia, né? Então... Perdi-se todo o trabalho de venda, de desenvolvimento e tudo, né? A gente tem que manter um certo controle, embora já tenha presenciado o Beraldo em atitude de total desespero, batendo sua cabeça contra a mesa algumas vezes. Mas é o pós-venda, né? É o pós-venda. É o pós-venda. É. O comercial foi lá, vendeu, mas o que vai fazer o cliente ser fiel, fazer o cliente é o pós-venda. Ainda mais que a gente trabalhava com um sistema que era... feito, não é da aquisição de uma licença, né? Era a mensalidade que era paga. É mais fácil do cara... Mais fácil do cara mudar. E você, Bel, o que você acrescenta nessa discussão? Assim, você quer dizer que eu bati a cabeça na mesa, mas era ali uma válvula de escape. É. Não matei outras pessoas. É, totalmente salutar. Já passamos por isso. É engraçado, a gente desenvolve hábitos mesmo, né? No suporte. Uma coisa que eu via muito lá também é a gente conversando com a tela do computador. Que a gente tava ali no chat ali, direto com a pessoa, aí você pensava, você ia responder a pessoa, fala, não, fulano, isso aqui, antes de você digitar, você tava falando. Aí você falava de novo, digitando, para aí você responder a pessoa. É um hábito... E geralmente também a gente usava palavras não muito, muito boas, né, para as pessoas. É porque assim, os xingamentos você só falava, você não digitava. Né? É, não digitava, né? Acho que você era um ótimo. Não era telefone. Com certeza. Mas já teve isso aí também, né? Porque lá a gente trabalhava com atendimento online e também atendia o pessoal por telefone. Então, assim, não foi da minha época não, mas eu vi histórias lá de pessoas que acharam que o telefone estava no mudo. E falaram, jumenta, não sei de onde, que era você. A pessoa do outro lado ouvindo. Cara, mas atender por telefone deve ser muito tenso. Porque eu já trabalhei dando sustentação, mas em nível 2, então era por telefone, mas já era com outro técnico de outro. Então não era o público. Uhum. Falar direto com o público por telefone deve ser complicado. É um cara muito bravo, né? Zangado, nervoso. É. Teve um cliente da outra empresa que uma vez ligou o sistema dele, deu um problema. Ele era de Varginha. Ó, tá dando problema aqui. Falou assim, peraí, cidadão, não é Volan. Peraí, pessoal, vou dar uma olhada aqui. Falou assim, peraí, fudido, vou poder usar essa p***, não? Até explicar pro cara que talvez tinha fudido. Falar de suporte sem falar de palavrão. Não tem jeito. Me diga uma coisa, há alguma tipo de auditoria, uma vez que mais de uma pessoa que atende o Mantis, já ocorreu, por exemplo, de alguém reprovar a resposta do outro, você, tipo assim, o Beraldo responde de uma maneira que você falou, opa, ou tá errada a abordagem, ou a maneira que ele respondeu transpareceu uma coisa grosseira, por assim dizer, entendeu? Não, grosseira de forma alguma. Agora, a gente discute bem, né? Às vezes é raro, são raros os problemas que a gente resolve sozinho, né? A menos que um de nós não esteja aqui, mas a gente sempre envolve todo mundo na discussão, o Saulo. Então a gente, quando chega no ponto de escrever, já é meio que um consenso, né? Casos mais triviais e repetitivos, a gente já pega e mata. Agora, se é um caso assim que é a primeira vez que está acontecendo, uma coisa que é inédita ali pra gente, que a gente não tenha visto, ó, primeira vez que está acontecendo, inédita, e a gente não tem a lista. Para reforçar. Aí a gente discute bastante, né? Eu pergunto isso porque você falando diretamente com o cliente, você já deixa mais ou menos as impressões ali muito claras, né? Se você tá zangado, nervoso, o cliente vai perceber, entendeu? Por texto não dá para transmitir emoções. Isso. Então, às vezes, o cliente lê e acha que você tá sendo arrogante, que você tá sendo estúpido, entendeu? Ah, eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu recebi um e-mail mal educado do cidadão. Mas são águas passadas. Tem algum dos clientes aqui do Lemaf que abre mantes, tipo, desnecessário? Tipo, ah, tô com um erro aqui, aí você vai ver, não é nada? Ah, problema do próprio cliente, né? Problema de USB? Às vezes tem assim, né? USB. Usuários por book. Aí você só na piada. Isso aí vai dar um pi, né? Se o negócio tiver pi. Pena que ela não vai pro ar, né? Não vai entrar em palavrão, cara. Caraca. Mas assim, respondendo a pergunta, acontece assim. A gente. Às vezes a gente tem que conversar com o PO até para propor ali uma, se a pessoa está precisando de um novo treinamento, alguma coisa assim. Nível uma vida, ligar o computador. Que é, igual a gente está conversando, a gente, na teoria, a gente é nível 2, né? Então, as questões básicas assim, de uso do sistema não eram para chegar amantes ali para a gente. E às vezes chega. Às vezes é uma questão de negócio ali que a pessoa não sabe. Ela deveria saber, mas ela não sabe. Falta de entendimento mesmo, de como funciona. Né? Nem que está dando um erro, o cara não sabe usar. Não, navegador, cache, tudo. A gente tem que preservar a testa do verão, né? Não ficar batendo muito. Né? Mas assim, depois que eu vim pro Lemaf, eu parei com isso, cara. Falou, cara. Pode ter, cara. Calma. É porque, assim, na outra empresa também tinha 5 pessoas na sala. Né? Essa daqui tem 20. Eu fico um pouco mais intimidado de expressar dessa forma. Já basta usar subvídeo, né? Eu fico imaginando se o atendimento fosse um videoconferência, né? Você tá lá com uma testa cheia de sangue. Eu falei pra você, tem que clicar aí, meu amigo. Tipo, dá um minuto que eu vou pegar um café. Daí você volta com uma xícara de café e a testa rachada. Mas hoje em dia o que muita empresa está investindo nesse primeiro nível é no chatbot. Né? Justamente é trazer um filtro ali. Filtro da raiva, né? Onde você passa raiva primeiro. Exato. Pra depois você chegar tranquilo. Tá aí uma coisa que talvez os piores pudessem. Estão ouvindo aí o podcast. Saem. A voz a gente já tem já. A voz. Não, já tem a voz pra colocar lá. E chat? Por chat. Chat. Ah, chat bom. Bota um Beraldo virtual também pra dentro. Um Beraldo virtual. É. Um chat Beraldo. Bota a IA pra conversar com o Beraldo. Pegar os trejeitos do Beraldo e botar lá pra sintetizar a voz do Beraldo também, como necessário. Porque a IA não pode ser muito mais educada, né? Mas quem iria treinar a IA seria o suporte, tá? Eu sou o Beraldo. Eu tenho medo desse tipo de coisa. Deixa eu dar o Albert treinar a IA. Aí fica a sugestão, né? Pra de repente a gente, caso a gente consiga renomear essa função para de sustentação, eu acho que fica muito melhor colocado. Né? É, eu acredito. Eu lembro até que anterior ao Dalbert, é o estranho, né? Bruno. Bruno Henrique, conhece o estranho, né? Carinhosamente. Quando ele entrou, e o Mike passava informações pra ele, eu pensava, cara, é muita coisa, cara, como é que ele vai assimilar isso tudo, né? Eu não sabia que era tanta informação assim. Porque é informação de basicamente todos os sistemas, né? Da tribo, sim. E aí, eu acredito que o pessoal que vem aqui, que é contratado pro suporte, ainda que seja detalhado pra ele depois da entrevista e tudo, ele nem espera o que vem pela frente, entendeu? Não sabe, não. Mas não precisa de muito tempo para começar a trabalhar na força do ódio, não. Fica até a minha admiração por todo mundo ali que eu convido. Por favor, repita, que eu não consegui entender o início da frase. Desculpa, amigo. Aliás, então fica a minha admiração a todo mundo lá, menos ao Dalbert. Porque, assim, eu vejo o pessoal falando que tá ali há um ano, dois anos, e, assim, eu tô completando meu sexto mês agora. E eu ainda acho que eu tenho um caminho muito longo pela frente, muita coisa que eu não sei. Eu vejo o pessoal ali, esse cara tem só um ano aqui e sabe demais. Então, assim, é surpreendente a quantidade de informação que o pessoal tem. Você é o bichão mesmo, Eberaldo. Até fiquei surpreso pela empatia instantânea que houve do Ronaldo com o Eberaldo. Verdade. Uma empatia instantânea. Você gostou da voz. Eu demorei acho que um ano e dois meses para poder trocar uma ideia com o Ronaldo e poder xingar ele propriamente. Da maneira que ele merece. Aí vocês entendem porque da diferença, né? O Eberaldo já chegou conversando de boa. O cara tá querendo me xingar esse tempo todo. É tudo uma questão de abordagem. Se você chegasse conversando, né? Com o Eberaldo fez, né? Relaxa, cara. Eu demorei 5 anos. 5 anos? Então rolou mesmo. A empatia instantânea, eu acredito. E quando ele ficou sabendo que o Eberaldo é das letras, né? Que beira o conhecimento. É mesmo, pessoal. O Eberaldo é escritor, gente. Eu tô há 6 anos no MAF. Nesse período de 6 anos da MAF, a gente começou com um suporte lá com o Michael, depois chegou o Bruno, o Hugo Estranho, não sei o quê. Depois veio o Dalbert Beraldo. E assim, a percepção que eu tive nesse período é que a gente nunca se decepcionou com o suporte, com a equipe de sustentação, o Hugo Suporte. Não, sempre entrou gente boa, cara, é incrível. O Estranho, ele podia não ter um grande conhecimento técnico, mas era um cara que corria muito atrás. Justamente esforçado. Esforçado pra caramba. E tinha um jeito de falar com os clientes que era sensacional. Tipo, pode ser diferente do Dalbert, né? Grava amizade com os clientes. O Michael, um cara que é extremamente polivalente. Entendeu? Foi desenvolvedor, saiu do desenvolvimento, foi suporte, depois foi suporte, virou PO, depois voltou pro suporte, voltou pra. Foi pra. Foi até treinamento. Pra métricas, deu treinamento. Cara, muito calmo também. Cara, muito centrado. Muito centrado. Focado. Né? Focado. É. O Michael Michel mesmo. E aí entra essas duas peças aqui. Duas pessoas que se integraram muito bem, entendeu? E, porra, o Dalbert começou a dar as primeiras marteladas aí com 2 semanas de Lemaf. E você ganhou uma autonomia para fazer as coisas que você não vê muito desenvolvedor fazer, entendeu? Beraldo já deu um sossego no Dalbert que eu fiquei sabendo esses dias, né, Dalbert? O quê? Que eu fiz? Sossega de razão, né? Ah, é. Não, mas foi porque o cara tinha mãe, o Eberaldo tinha mãe. Você é o bichão mesmo, Eberaldo. Deixa comigo. Exatamente. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui não dá. E a percepção que eu tenho é essa, entendeu? Sempre entrou pessoal muito bom aqui no esporte. E espero que vocês sigam em frente da melhor forma possível. Continuem sendo essas pessoas maravilhosas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Da integração, acho que não seria possível, assim, não é só da parte da gente, né, cara? A gente conseguiu se integrar bem aqui, muito por causa de todo mundo que tá aqui. Todo mundo recebeu muito bem a gente. Com certeza. Então fica aí o agradecimento aí também. É, com certeza. Isso aí é, como mencionado anteriormente, a gente é acolhido aqui e ninguém tá por si. A gente sempre tem O Beraldo usa muita frase, tá sempre sob ombros gigantes aqui. Não tem jeito. Você tá... é o bichão mesmo, Beraldo. Então, estamos aqui também, amigos. Contem com a gente. Eu queria deixar só um negócio aqui, ó. Posso ter o prazer da palavra final? É que vão cortar, eu sei que vão cortar, então você vai todo mundo tomando hoje, filho da pronto. Aqui tem coragem. Fala, galerinha, então esse foi o podcast. Fiquem bem, semana que vem a gente aparece com outro e... Yeah!